ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. João Pessoa, 106,5. E em Manaus, 106,9 MHz. Rádio Senado. A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. Nós estamos apresentando a série de 6 quartetos, opus 76, de Haydn, obra já da quase velhice, ou da velhice, do compositor. Hoje, abordando os quartetos número 3, conhecido como O Imperador, que é um quarteto em dó maior, número 3, e o quarteto número 4. Vamos iniciar e vamos ouvir por inteiro, em seguida, sem interrupções, o quarteto número 3 e, com interrupções, o quarteto número 4. O quarteto número 3 é famosíssimo por algumas razões. Ele é o famoso quarteto O Imperador, tendo em vista as suas origens, a sua formação, o momento em que ele foi feito, as homenagens que ele carregava. Porque, a rigor, esse quarteto, que foi chamado na época em que foi apresentado, em março de 1801, ele foi chamado, embora ele tenha sido publicado em 1799, e eles tenham sido compostos em 1797. Mas logo depois, em 1801, uma gazeta alemã, a propósito desse quarteto, disse que, se nós pudéssemos indicar em duas palavras as características das composições de Haydn, e isso se aplica ao quarteto, a esse quarteto, é popularidade com sabedoria. E, ao mesmo tempo, popularidade com penetração, com profusão de arte. Realmente, essa é uma definição primorosa, porque sintetiza tudo. Nesse quarteto número 3, do opus 76, ele é chamado O Imperador. Ele foi executado em 28 de setembro, na ocasião do aniversário do imperador em Viena, em 1797. Por isso, ele levou o nome de O Imperador. E também ele é famoso porque a melodia do segundo movimento é a melodia do hino da Áustria, que é um belíssimo hino, uma canção popular, Gott Erhard, se vocês me perdoem a expressão, que era um hino com várias variações no adágio e transformações em arabescas, etc., mas com esta melodia. Nós vamos então ouvir agora, na interpretação do quarteto Amadeus, composto por Norbert Breim no primeiro violino, Zygmunt Nissel no segundo violino, Peter Schidloff à viola e Martin Lovett ao violoncelo, o quarteto número 3 do opus 76 em dó maior, Quarteto do Imperador, de Joseph Haydn. Execução, Quarteto Amadeus. Duração completa, 21 minutos e 3 segundos. Thank you. 1087, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. João Pessoa, 106,5. E em Manaus, 106,9 MHz. Rádio Senado. Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. Da série de quartetos Opus 76 de Haydn, série essa composta de 6 quartetos, agora falaremos do quarteto número 4, Opus 76, que levou o subtítulo de Aurora. Ele é em si bemol maior. Como em toda obra do classicismo, em que o culto ao homem universal e o retorno às formas clássicas, no sentido de manutenção dos seus comportamentos, os grandes temas da mitologia, a cristã também, a greco-romana, todas essas características, no fundo, remetem à obra clássica a uma forma de ética, pois os grandes feitos, os heróis, os deuses, os santos, Deus mesmo, Jesus, Maria, teriam que gerar um homem rigidamente educado, com valores morais, repletos de disciplina e de equilíbrio, daí a preferência e o desprezo pela vulgaridade. É ainda no tempo de Haydn o tempo em que o músico serve a uma corte, no caso dele, como é conhecido, ao príncipe Esterházy por mais de 30 anos. Tem, portanto, a ver com classe social de quem retrata e é retratado. Isso está bastante presente no quarteto número 4, Opus 76, em si bemol maior, a Aurora, que vamos ouvir hoje na primorosa interpretação do quarteto Amadeus. O primeiro movimento é um allegro con spirito. Realmente o amanhecer, porque ele leva o título de Aurora, né, o amanhecer é mais para suave que espetacular. Nesse quarteto, ele parece inspirar o início do primeiro movimento. A melodia lembra ao longe uma canção de ninar, muito bela, organizada, controlada, na medida exata entre emoção e razão. Lembremos sempre que o classicismo é carregado de emoção, sim, embora não seja especificamente como depois o romantismo, o sentimento. É lógico que o sentimento emociona, mas emoção é uma coisa, sentimento é outra. Em seguida, ao tema principal e ao subtema, há uma rápida aceleração do andamento dentro de uma das variações da melodia principal e que parece uma explosão de júbilo interior do músico diante da beleza da aurora, do milagre de um novo dia. Digamos assim, uma aceleração do espírito que se reflete na música. Logo, tudo volta à calma, mas a mesma aceleração se repete depois da exposição do segundo tema, e a partir daí variações notáveis, com predomínio sonoro das cordas mais agudas e um contraponto primoroso nas cordas graves. Eu diria que esse primeiro movimento é um exemplo perfeito da escrita clássica para quarteto de cordas, segundo seu pai, chamemo-lo assim, Joseph Haydn. Ouçamos então o primeiro movimento deste quarteto. Thank you. Thank you.